quinto e o décimo segundo ano foi garantida a ligação de banda larga, alta velocidade, pelo menos 64 megabytes. Francamente não percebo muito o que é isto, mas sei que é bom.